7-7-2-1-2. A direita 219, o gol no 723, boa noite. Azul 5001, no ciente do Pushback, reporte para o táxi. Para o táxi, valeu. Salvador, boa noite, gol no 723, livrão. Gol no 723, táxi via Alfa, mantendo da Juliette. E Alfa mantente da Juliette, gol no 723. Boa noite, Rio 5972. Autorização, paciente do Atis, autorização 340 Galhão. E solicitaria modificação para 320. Aguarde, cópia, Rio 5972. 2. 250, decolada 53, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 208, obrigado. Eu vou, gol 902. 9250, usar 1600. Gol 9250, subir, mantém nível 410, sair da PUCA, vigilância. 410, subir da PUCA, 9250. Xigeno 5000, 9868, 0 Galeão, 410 de autonomia. Desça agora para 2000 pés. Ajuste de altímetro permanece a 905, livre ele é safe, 90, reporte estabilizado. 1015, autorizado, 2000, chamar estabilizado, gol 968. 895, quando pronto. Prepara a Juliette, gol 1723, avisar o canal 93. Mantendo-se da Juliette, gol 1723. Mantém. Dan 3600, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro na 095. Dan 3600, inicialmente manda em perfil da chegada, desça agora para 4000 pés. 4000 pés. Chané 6224, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste 1015. A Índia, 1895, uma boa, 6224. Azul 4107, acione a identificação, chegada Mari, desce, mantém nível 060, ajuste de altímetro 0 no 5. prossegue para o 03? Afirmo. 03, muito obrigado, 6292. Plano 723, segue o Airbus da Avianca, Juliette, no través do 08, aguarda viatura, follow me até porta 10. Oxena 6224, autorizado alinhado de colar pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Linda é cola 6224. O Rio 5972, desconsidere, ok? Um minuto. O 5972, copia. E o 5972, Galeão aprovado nível 320, via UPS do Luno 0, SMAP, DCT Lúvito, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, PC de saída da EL, curva à direita, Leda após direto Motiva. Transponder 5556, controle Salvador 1208. Rio 5972, cotejamento correto, porém cheque equipamento e transmissão muito baixa, ok? Positivo. É, está pronto para o pushback, a sua Anel. Rio 5972, Quareza 5, livre acionar Chametax. Camará. Na 3600, desça para 2000 pés, pista livre LF, repista na 0, reposta estabilizada. 2000 pés, livre LF, reposta estabilizada. Gol 1868. Gol 1868, complete aproximação, chame torre 98 decimal 95. 1895, tem mais, senhorita. 9. No 34, aguarde. Não. É, eu tenho tráfego acionando no pátio 3, é o número 1. Assim como eu passar da UASP, eu será autorizado. Oxenair 6224, sub, mantenha nível 190 na saída Puca Vigilância. 190 Puca Vigilância 6224. Gol 9250, chame Centro Recife, 12685, alternando 12545. 2685, 1245, boa noite. Azul 5001, no visual com o Boeing da Gol na curtíssima. Afirmativo, 5001. Após a passagem do Boeing, a linha mantém cabeceira no 0, o azul 5001. Né? Após a passagem do Boeing na final, a linha mantém o azul 5001. Bona 098, esse ano identificação, autorizada a chegar na mar e desse mantém nível 070. São 3152, desça para 2 mil pés, livre de restrições de altitude em TAP, livre LS recepção 0, reporta estabilizada. Ok, para 2 mil pés, reportada estabilizada. Bono 868, São Luís 03, libera direito, chama o São Luís 1, 2, 1, 5, 9. 219-168. Para o táxi, 3 a bordo, 3 horas e 12 de autonomia, alterna Guarulhos. No ponto espera, chame torno 1895, ajustando 015. Pela Índia, ponto de espera 1895, obrigado. Após a passagem do Boeing da Rio, livre acionar chame táxi. Pois o Rio da Lima. Solo, bom 868, livrou. Para aí. Bom 868, Alfa mantém a sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 868. Estamos voltando 3600, estabilizado. São 3600, complete aproximação, chame torre 198 decimal 95. 95, tá? 3600, boa noite. Boa noite. Afirmo, gol no 134. São 3600, passando de SR, estabilizado. São 3600, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 07 nós, intensidade baixa. São 3600, autorizado pouso, pré-enxertado. Livre de restrições em altitude em TAP. 7 livre de restrições em TAP, 3 mil pés, poderia confirmar ajuste? Ajuste de altímetro na 0,5. 1015, obrigado. Azul 5001, decola cruzando 1600. Azul 5001, boa noite, subir manta em nível 340 na saída da EL, vigilância. 340 na da EL, ou 5001. Pois ali, Matei, comigo. 868, Juliette, portão 05. Juliette 5868. Meu país, livre LS X-Ray, pista na 0, reposta estabilizada. 2000, livre X-Ray, reposta estabilizada, azul 4107. Bono 098, desce para 3, meu país, ajuste de altímetro na 05, livre da restrição de altitude em TAP. Leveita 3, eu Oceaner 6224, passo nível 130, chame centro Recife no 2685, alternado 12545. 685 no 3465, confirma. Alternando 12545. 2545, obrigado, boa noite. Boa. ONU 134, só uma transmissão muito baixa, confirme os dados. CLB 1-1-5, 2 horas e 20, João Pessoa para o táxi. Gente, táxi via Índia, no ponto para Chametorno, no 895, ajuste no 095. Bom. Índia, ponto para 1895, com 1.015. Obrigado, dona Vitor. Tá 3600, liberou a pista, agora inversou na Castro 3, Alfa. Alfa, Juliette, portão 04, tá 3600. Juliette 04, tá 3600. É Portugal 020, ground. Go ahead, Portugal 020. Ok, just confirm the like flight level 370. Affirmative, Portugal request flight level 370. Okay, stand by 1 minute, Scott, okay? Expect Puka departure, Zipar transition. Expect Puka departure, Zipar transition, Portugal 020. Obrigado. Livre pouso, pista na zero, vento 1190079. Livre pouso, 3182. No 5972, decolada 09, chama o controle 1-0-2-8, bom voo. 208, muito obrigado, boys. Portugal 020, red, copy. Red, copy, Portugal 020. Portugal 020, clear to destination, Lima, Papa, Papatango, flight level 370, via Upper Zulu 101 TU, November, Tango, Lima, then via flight per road. Take off runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Zipa transition, call code 5576, departure control frequency 120.80. Eu posso call 020, clear to destination Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 370, Upper Zulu 10, then November Tango, Lima, then runway 10 for departure, left turn, Puka departure, Zipar transition, call 5576 and the departure 120.80. É Portugal 020, after November Tango Lima via flight plan route. After November Tango Lima via flight plan route, é Portugal 020. É Portugal 020, ready back, correct, come ready. Will do and ready, é Portugal 020. 15, 4107, continuando. Pronto, gol 1-1-3-4. Gol 1-1-3-4, mantém o ponto de pena. Luzino 5-2, só Luzino 1, libera a direita, chama o Saulo e no Luzino desse mano. 2-1-9 livrado, 3-1-9-5-2. Azul 5001, chame agora Centro Recife na 3325, alternador na 3395. 3325, 3395, o 5001, uma boa noite. Boa noite. Boa 098, desça agora para 2000 pés, livre, ILS XY0 é pastorizado. 2000, patrão estabilizado, gol 098. 1134, visual com Embraer na curtíssima. Afirmativo. Após a Embraer, a Lima tem cabeceira no 0, gol 1134. Após a Lima tem no 0, gol 1134. 4107, no solo 04, libera direito, chama São Leão 219. 219, boa noite. Fala Azul 4107, vou na Eco. Azul 4107, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08. Gol 098. Gol 098, completo de aproximação, chame torno 8, decimal 95. 295, gol 098, boa. Luna 098, livre pouso pista no 0, vento 1190 graus 079. Obrigado, pouso pista no 0, gol 1098. Gol 1134, decolada 06, chama o controle 1208, bom voo. 2006, ajuste de altímetro no 015, livre LS X-Ray pista no 0, aposta estabilizada. 2015, chama no LS 008. Salvador, gol 1134. Gol 1134, subimos até nível 370, sai da pouca vigilância. 350, pouca vigilância, gol 1134. 370. 370, corrigindo, obrigado. Voo 1098, solo 09, libere direito, chama o solo 1219. 209. Solo, Salvador, boa noite, eu vou 1098. Táxi via Juliette. Alfa, Oceaner 6258, oceano identificação, autorizado chegada Mari, décima PM 050, ajuste de altímetro no 095. 050 no 095, poderia voar Duna? Oceaner 6258, autorizado voar ETAP. ETAP, 6258. Estabilizou a 6908. Azul 6908, complete a aproximação, chame torno no 8095. 295, Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação. Reporte 20 pouso, baixando travado, 2x05. 15, 6908. Portugal 020, clear to push and you'll be pulled until you're being at 08, then start up and come ready for take. Clear to push back and pull ahead until beam 08, then call back for taxi. Portugal 020. Voo 1134, sem identificação. 1134, chame agora Centro Recife no 2085, 1245, solicite mínima por aí de Aracaju. 2085, 2545, obrigado. Salvador, boa noite. É o Azul 4221 do centro da Bravo 340 Confins. Azul 4221 no Confins, aprovado nível 340, via Pêsulo 10, bridge Pêsulo 16. É cola da pista 10, perfil de saída da Eulida, mote da curva direita, transponder 5002, controle Salvador 1208. Autorizado nível 340, via Pêsulo 10, bridge Pêsulo 16 para Confins. A saída da pista 10 é da Eulida Motiva. Aciona 5002 e 4208. Azul 4221. Azul 4221, correto, ano pronto. Valeu, obrigado. Salvador é o 1098? 1098, prossiga. Confirma a posição 1? Afirmo. Não tem um VAR aqui parado ali, não? O não tá desocupado, ok? Não, tá, obrigado. Azul 6908, solo 27, libera direito e chama o solo Euro 21 do Simonoto, boa noite. 21, boa noite. Solo, gol 1868. 1868, informação em curso, Bravo, copia. Aferam, copia. 1868, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677. Decolada a pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5001, no controle Salvador 1208. Autorizado 260, Golf 677, Puca Caju 5001, 1208. Ou 1808. Boa noite, 68, poderia confirmar o nível? 230. Boa noite, 68, correto, chame pronto. Fala, boa noite, Azul 6908, me deu. Azul 6908, boa noite, táxi via Aquilo, pátio 3, posição 07 do pátio 3. Aquilo, pátio 3, posição 07, 6908. Azul 6908, só confirmando, é a posição 07 do pátio 3, ok? Posição 07, pátio 3, 6908. Chanel 6258, desça para 2000 pés, livre de restrição de altitude em TAP, autorizado em LSX Ray, pistão 0, reporte atualizado. 2000 pés, livre da restrição, reportará estabilizado, restrição. Salvador, boa noite, gol 1170 para autorização de Campina Grande. Boa noite, gol 1170, Campina Grande, aprovado nível 370, via Pêsulo 10, Neuma, pós direto. Decola da pista 10, perfil de saída Pulca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5005, controle Salvador 1208. O gol 1170, 30370 para Campina Grande, decolada 10, com Napuca, Zipá, curva esquerda. Eu fiz o 110, Neuma, DCT Campina Grande. 5005, 120, decimal 8 ao controle. Gol 1170, cotejamento correto, chame pronto, formação em curso Bravo. Ciência Bravo. Localizador, Chiné 6258. Chiné 6258, complete a aproximação, chame torre 98 decimal 95. 895, Chiné 6258, boa noite. Foi Salvador, Chiné 6258, estabilizado, Chiné 6258, boa noite. Cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 1100 graus 08, nós tem sinal de baixa. Zero approved taxiway from one India until holding point runway 10. At the holding point, call tower 18, decimal 95, at Ministério 1015. Trem passado, checado. The point 18, decimal 95, eu posso causar 20. Rádio, Chiné 6258. Tem sinais de 5, livre pouso, pistão 10, vento 1110 graus 089, o Chiné 6258. Livre pouso, o Chiné 6258. Xanamia 258, Samba 37, libera direito, chama Xanamia 1, 219. Ai, boa noite. 219, boa noite, Xanamia 2. Ô Salvador, Xanamia 2. Oi. Xané 6258, táxi via Alfa, mantenente da Juliette, previsto portão 05 ocupado. Mantenente da Juliette, o Xané 6258. Jogo Atlantic 284, takeoff, runway 110 degrees right now. Sim, faz, vai lá para takeoff, runway 110, portão 0201. Salvador, o gol 11702 para o Poix. 11170, livre acionar, chame táxi. Chamará o táxi. Airport Conjunto 20 Airborne, at 40, contact departure, 120.8. 120, muito obrigado, até a próxima, Epsilon 020. Have a nice flight. Muito obrigado. Muito, boa noite, Epsilon 020, climbing is clear on Puka departure. Epsilon 020, radio contact, climb to flight level 370, Puka departure. Portão 370, Puka departure, Epsilon 020. Xanamia 258, mudança de portão 02, vai aguardar só o término do pushback do Boeing da Gol Varig. Gente, o Xanamia 258 vai pro 2 agora, aguardando o pushback. Pushback, Xanamia 868. Bom, 868, inicia de imediato. Ah, firmo, 868. Bom, 868, livre acionamento, chame para o táxi, portão 05. Vai chamar táxi 868. Air Portugal 020, fly direct Zipar position. para gripar. Muito obrigado, pessoal. Zero, two, zero. Salvador, Hugo 1170 com 48 a bordo, 5 horas de autonomia, Oceana Marcelo. Gente, Gol 1170, Índia no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 015. Na 015, 1895 no ponto de espera, Gol 1170. Oceana 6258, ingressa via Juliette, portão 02, atente ao pushback do Boeing da Gol no setor do 05. Juliette pro 02, é a gente do voo, né? 6258. Espera pronto. Gol 1170, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 110 graus, 07 nós. Além de decolar, Gol 1170. Iniciando a decolagem, Gol 1170. Gente. Taxi 868 com 174 a bordo, externa, recebendo 1 hora e 50. Minha autonomia e o PLB? Tem 174 e tem 1 hora e 50. Ok, ciente. O Gol no 868 em dia no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 015. Bom voo. 895 e 015, vou trabalhar. 170, decolado 47, chame o controle, número 0.8, bom voo. 0.8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, boa noite. Gol 1170, decola. Gol 1170, sube e mantenha nível 370, sai da PUCA, vigilância. 370 na PUCA. Portugal 020, passing for level 170, contact 9-6-10, frequency 126.85, if unable 125.45. Azul 4221, no livro acionar, chame táxi. Gol 1868, sub, mantenha nível 230, sai da PUCA, vigilância. 230, PUCA, 1868. Táxi 4221 com 1-08 da Leão e 3:20. Tiago 4221, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame torno no 895, ajuste no 015. 015, Pátio 1 no Índia, ponto espera no 018, 95, azul 4221.